Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para esta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer-lhe Billy Vaughn com o fantástico You're the Star in My Blue Heaven. Aliás, o nome correto é You're the Only Star, se tem que estar correto. You're the Only Star in My Blue Heaven. Como se chama esta música, então, trazida ao saxofone de Billy Vaughn. Sem dúvida um nome incontornável no mundo da música instrumental, que se fará acompanhar com Boots Randall e a música de 1958 que se chama Yakety Sax, aliás. Sax de saxofone. É desta forma que abrimos a edição de hoje do nosso programa. Esperemos que gostem. Eu sou o Carlos Bonaparte e depois, como de gosto, estou com vocês aqui no nosso Nota 7 no Canal 1. É sem dúvida uma música interessantíssima e uma gravação muito curiosa, esta de 1958, Yakety Sax, música então de Boots Randolph. Vamos seguindo nesta edição com mais música, já antes, ficamos com You're the Only Star in My Blue Heaven, música então de Billy Vaughan. Agora vamos seguindo com mais dois temas. Trago-vos Tristes Europeus, os portugueses Danças Ocultas de Aveiro, que nos vão trazer esta belíssima melodia às concertinas e acordeões, como é lógico. Por vir também Danny Boy, música a trazer aqui pela flauta de Edward Simoni, um nome mais o incontornável no mundo da música instrumental, e que nós vamos ter aqui a oportunidade de conferir. Daqui a pouco eu volto para a última intervenção do nosso Nota 7. Thank you. Danny Boy, cá está a música de Edward Simoni, para trás ficou também a música dos Sessões Ocultas, Tristes Europeus. Mais um tema, e este fantástico também. É de Victoria Police Pip Band. É um medley do álbum Master Blasters. É uma composição interessante esta, e o que nós vamos aqui trazer é algo muito curioso. Acho eu que nunca passou no Nota 7. Música em... como é que se chama assim em português? Gaita de Folos, alguma coisa assim do género que se chama, tem um nome parecido, mas isto de uma categoria diferente, não é? Na Escócia é muito habitual, é um dos instrumentos que faz parte da música tradicional escocesa. Vamos ter aqui a oportunidade de escutar esta melodia, e é desta forma que fechamos a edição de hoje do nosso programa. Aos ouvintes, eu desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que já de seguida chegam mais uma edição das Rapidinhas da Brasa, depois de termos ficado com o Homem Universal da organização Stop à Destruição do Mundo. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Eu volto mais tarde, mas hoje deixo por aqui com o nosso Nota 7. Fique bem ouvinte, uma boa tarde e até amanhã.